Esta é a história de uma vaca de nome Dona Branca. Ela era proprietária de uma fazenda onde criava coelhos. Todos os coelhos de Dona Branca eram de uma raça de coelhos pretos. Dona Branca era solteira e queria muito se casar e ter uma família. Mas ela nunca teve um namorado que tornasse esse sonho realidade. Bem pertinho dali, morava seu negreiro, um boi muito simpático que criava coelhos brancos. Ele havia ficado viúvo há muito tempo e sentia falta de uma companheira. Um dia, foi anunciado na cidade que haveria um leilão de coelhos e que todos estavam convidados. Dona Branca recebeu um e-mail avisando e o mesmo aconteceu com seu negreiro. No dia marcado, Dona Branca escolheu a coelha mais bonita e a levou para o leilão. Quem sabe poderia trocar por um coelho? Seu negreiro estava precisando comprar uma coelha que pudesse fornecer novos coelhinhos para sua fazenda. Então, resolveu escolher um coelho bem bonito e quem sabe poderia ter sorte e trocá-lo por uma coelhinha. Dona Branca chegou cedo e logo viu o seu negreiro que ficou olhando para ela. O leilão começou e o coelho que ela levou desfilou com elegância. Para surpresa de Dona Branca, aquele boi simpático havia se interessado pela sua fêmea. Dona Branca e seu negreiro foram chamados para combinar a troca dos animais. Além de levarem o animal escolhido para suas fazendas, resolveram também trocar os endereços de seus vacutes. Uma nova mania que favorecia a amizade entre os animais que tinham o computador em casa. Quando o novo coelho chegou na fazenda de Dona Branca, foi um alvoroço. Mas logo uma coelhinha começou a namorá-lo e todas as outras coelhas ficaram comentando sobre aquele novo amor na fazenda. Dona Branca acompanhava tudo pela janela. Enquanto isso, na fazenda do seu negreiro, a coelha foi muito paquerada por todos os coelhos, mas logo foi pedida em casamento por um coelho bem bonito. Seu negreiro pôde ver a cena pela varanda de sua fazenda. Dona Branca recebeu uma mensagem de seu negreiro no Vacut, pedindo para marcarem um encontro, que aconteceu na fazenda dela, e eles comentaram que estavam muito felizes com a troca. No momento de ir embora, seu negreiro pediu a Dona Branca em namoro. Dona Branca e seu negreiro sabiam que as diferenças de cor, de pele, não tinham a mínima importância. O mais importante era o que tinham dentro do coração, e ambos tinham um carinho muito grande um pelo outro. Houve uma grande festa no dia do casamento.